na sua moringa. Fique lelé da cuca num dia de sol. Praia de Ipanema, Simonão sorrindo. Vai na Montenegro, toma um chope e sai. Põe um arco-íris na sua moringa. É lúcido, é válido, inserido no contexto. Que eu não tenha nome muito natural. Caminho procurando pela moça gal. Papo com o Bubidê. Bênção universal. Charles precisa voltar pra ficar. Sua moringa é lúcido, é válido, inserido no contexto. Eu não tenho nome muito natural. Caminho procurando pela moça gal. Papo com o Bubidê. Bênção universal. Chá precisa voltar.